um surreal carnaval. Tchuru, tchu, tchu, tchu. O que eu passei sem te ver, eu mesmo vi. Na ciranda a gira, gira, gira. Chuva num dia de sol. Tchuru, tchu, tchu, tchu. Que queimou os seus cabelos de metal. Guarda-chuvas a gira, gira, gira. Não penso mais nisso. Só lembro do passado diante do meu nariz, que é vermelho no palhaço e tão tímido por te presenciar. Essa dança da camisa listrada cor sim, cor não. É um surreal carnaval. Tchuru, tchu, tchu, tchuru. E tudo que eu pude avistar no mesmo passo dessa dança da camisa listrada cor sim, cor não. É um surreal.